O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. O nosso programa, embora tenha esse título, trata, fundamentalmente, da atitude destrutiva que o ser humano tem, não só com o planeta que ele vive, com a sociedade, mas principalmente consigo mesmo, com a sua vida interior, com a sua vida psíquica, com seus relacionamentos, com a sua vida profissional e, principalmente, com a sua saúde em termos integrais. O que o ser humano faz de mal para o exterior, ele já fez anteriormente no seu interior. Então, Dr. Norberto Kepp, psicanalista, presidente e fundador da Sociedade de Psicanálise Integral, vem estudando há 50 anos, aproximadamente, o fenômeno da saúde do ser humano. O que faz o ser humano adoecer e quais são as formas de terapizá-lo, terapizar o ser humano e terapizar a sociedade também, que é fruto do ser humano. E Kepp escreveu uma série de livros incríveis, fantásticos e de fácil leitura para qualquer leigo que queira beneficiar a sua vida, da sua família, melhorar a sua qualidade de existência, progredir no campo intelectual, emocional, profissional, enfim. Em inglês tem uma frase que diz o seguinte: alguma coisa que é um life-changing experience, que é uma experiência que muda a vida da pessoa. Então, a gente pode afirmar, sem titubear, que alguém que conheça a trilogia analítica ou psicanálise integral, que se faça as sessões de psicanálise integral, que participe desse trabalho, às vezes até que tenha aulas nas escolas Millennium que usam o método de Kepp, que leia um livro de Kepp, ele já vai ter a sua vida completamente modificada, sua visão de mundo, a sua maneira de ver as coisas, de entender e de se beneficiar, se preservar, se desenvolver, abre os olhos, vê coisas que não via antes e o mundo passa a ter uma outra graça. Inclusive, um monte de doenças são curadas assim. Agora, se vocês quiserem saber mais a respeito do nosso método, vocês telefonem para 3032-3616, 3032-3616. Nós estamos situados na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. O nosso site é www.trilogiaanalítica.org. Vocês também podem comprar nossos livros pela internet, nós temos uma livraria eletrônica. Bom, nós estamos aqui com o Dr. Kepp, com a nossa turma de pessoal que aplica a trilogia nos seus campos de trabalho. Nós temos aqui psicanalistas, nós temos médicos, nós temos professores, nós temos artistas que estão aqui conversando com vocês para falar um pouquinho, levar um pouquinho para vocês dessa experiência maravilhosa que é essa ciência universal, ciência trilógica. Oi, Dr. Kepp. Eu gostaria de falar um pouco sobre a origem das doenças, não só das doenças mentais, como também das doenças orgânicas e até mesmo as doenças sociais, que eu chamo de sociopatologias. Então, eu gostaria de falar que nessa questão de sociopatologia, eu escrevi um livro na França, de sociopatologia, quer dizer, de doenças que a própria vida social, né, a vida política, a vida econômica, a todo tipo de vida aqui na sociedade, ela traz para as pessoas, inclusive as crianças, né, que nascem e se desenvolvem dentro de um campo assim, patológico muito grande e depois apresentam assim, sintomas muito negativos, principalmente a questão da corrupção, né? Que é o centro da problemática da vida patológica social. Aliás, falando essa questão de corrupção, gostaria de lembrar os senhores de que Al Gore, que que foi vice-presidente dos Estados Unidos, inclusive ganhou a última eleição com o Bush, mas não pôde ser assim aceito porque, por causa da corrupção, né, do partido do Bush. Então, o que que Al Gore fala, né, sobre essa questão da corrupção social, da patologia social? Então, eu tenho aqui três dados assim que ele coloca como os mais perigosos na sociedade, que vem, portanto, da patologia humana, que criou a patologia social, e que principalmente as pessoas galgadas no poder, elas desenvolvem e obrigam o povo a viver de uma maneira errada. Por exemplo, aquele círculo romano, é uma sociedade fundada em Roma. Essa sociedade falou já em 56 da questão da explosão demográfica, que o ser humano, o mundo, não iria aguentar mais do que 2 bilhões de pessoas. E agora nós temos 7, né? Então, que essa explosão demográfica está sendo levada em curso porque o povo não tem consciência da necessidade, né, de diminuir um pouco essa questão de crianças, de nascimentos, tudo mais, né? E até existem processos, vários livros falam isso, de querer que a população seja reduzida por invasão dos mares, nos, vamos dizer, nos países, ou de furacão, ou tremor de terra, tudo. E não do modo que a gente sempre olhou, né, e preconizou, de simplesmente evitar uma abundância de filhos que as famílias, principalmente as menos afortunadas, têm. Então, um segundo elemento que está trazendo, vamos dizer, um perigo muito grande e que está atrapalhando a vida do ser humano em nosso planeta é a questão do desenvolvimento científico e tecnológico errôneo. Então, a ciência desenvolve, por exemplo, a bomba atômica, né? A bomba atômica nunca deveria existir. Basta 2 ou 3 para destruir a humanidade. Mas a humanidade já tem mais de 80 mil. Então dá para destruir toda a galáxia que nós habitamos, com tantas bombas atômicas. E, em seguida, o Al Gore fala de um terceiro elemento que se tornou muito nefasto, que é o tipo de pensamento obsoleto atual que a humanidade tem, que está vendo necessidade dos povos terem uma nova maneira de pensar. Quer dizer, como a humanidade pensa atualmente de tirar só lucro, só vantagem, é que está levando a vida econômica social a dominar sobre a vida política, sobre a vida em geral na sociedade, sobre até mesmo igrejas, né, que querem só ganhar dinheiro, ou então outro tipo de existência, e deixando o estudo, né, deixando a filosofia de vida verdadeira de lado. E isso existe por causa também de uma descoberta de Freud que foi, de uma certa maneira, abafada. O Freud, no fim da vida, ele visitou várias assim, hospitais, né, parte de psiquiatria, e ele notou nos pavilhões de psiquiatria, no tratamento das doenças mentais mais graves, esquizofrenia, bipolaridade, epilepsia, obsessões, etc., que os doentes eram muito invejosos. Então, ele lançou essa hipótese. E outros autores, Melanie Klein, Bion, usaram essas hipóteses para desenvolver o processo de psicoterapia. A tal ponto que nós, nos nossos estudos, nós descobrimos que já no século II e no século IV, houve, por exemplo, na Síria, Tassiano, que falou sobre esse tema, dizendo que esse que era o pecado original, né? E que, vamos dizer, os outros erros que o ser humano comete, a avareza, questões assim, por exemplo, de mentira, todos os outros defeitos, de preguiça, etc., seriam oriundos, né, dessa questão da inveja. Inclusive a megalomania, a teomania, o desejo do ser humano ser um Deus. Então, o que, que eu poderia dizer sobre a maneira de resolver esses problemas, né? Quando a gente fala de um problema, geralmente os que nos ouvem, né, nas televisões, os telespectadores, falam, mas daí, o que, que eu vou fazer? Então, posso dar rapidamente para os senhores uma relação do que poderia fazer para melhorar esse tipo de patologia que todos nós estamos herdando da própria vida social, da sociedade, portanto. Por exemplo, o trabalho, né? O trabalho tem que ser justo, tem que ser um trabalho bom, e não de exploração. Ultimamente, os senhores sabem, né, que a pessoa, ela praticamente trabalha como um verdadeiro escravo, com horas extras, sem ganhar, fazendo trabalhos assim indignos, como, por exemplo, fabricando armas de guerra. Não devia haver fábrica de armas, fábrica de produto assim negativo, de tóxicos, né? Nem para a agricultura. Não devia haver tipo de fábrica que fabricasse aquilo que não fosse bom para o ser humano. Então, a maneira de melhorar, inclusive, o funcionamento mental, é o indivíduo desenvolver um trabalho que fosse bom. Então, proibir, por exemplo, a questão de juros, né? A questão da especulação dos bancos, a questão da especulação das bolsas, porque o indivíduo que vive de especulação, ele se torna muito doente. Vamos dizer que o trabalho bom é que faz o sentimento bom e o pensamento bom. E dessa maneira, para a pessoa evitar o pior, né, doenças mentais mais graves, ele teria que agir de um modo bom. Mesmo que ele esteja trabalhando, vamos dizer, num banco, né, que explore a sociedade, ele pode estar totalmente ileso se ele tem boa, vamos dizer, vontade e não tem outro recurso, senão ter um trabalho aqui, assim, que não seja muito são, um trabalho que não seja assim tão patológico. Agora, tem várias pessoas aqui que gostariam de falar um pouco, então a gente pode começar com uma moça muito bonita, uma moça sueca, a Helena Melander, que ela resolveu ficar no Brasil. E vamos ver o que ela fala sobre a patologia social. Olha, doutor Kepp, eu gostaria de aproveitar, então, e trazer um assunto que foi muito discutido recentemente numa revista bastante lida pelos brasileiros. E um especialista em psiquiatria respondeu algumas perguntas, e entre elas, eu gostaria de levantar esse assunto que se acredita que o mundo teria muito o que agradecer à doença mental no sentido dos artistas. E como a Helena, ela trabalha muito relacionado a esse campo de arte, ela canta maravilhosamente bem nas festas das escolas Milênio, lá no Grande Hotel Trilogia, a voz dela é uma maravilha. Inclusive, ela faz parte de uma equipe da escola Tom Jobim, de São Paulo, que é muito especializada em canto. Enfim, com toda essa experiência internacional, Helena, você acharia também que é a doença mental dos artistas que faz com que eles produzam essas obras de arte maravilhosas? Como Van Gogh, por exemplo. De jeito nenhum. Mas isso é uma ideia muito popular no mundo. Por exemplo, eu vi várias vezes falar, as pessoas falam assim que o Mozart conseguiu produzir as músicas que ele fez porque ele usava drogas, bebia, né? Eu nem sei se isso é verdade que ele usava. Mas é apesar disso que a pessoa consegue criar, né? Apesar da loucura, apesar das drogas, ainda assim a pessoa consegue contribuir com algo maravilhoso, né? Mas com certeza, se não fosse pela doença, contribuiria ainda mais, né? Então, de acordo com essas pesquisas que você faz sobre a escola de Norberto Kepp, como é que você diria, então? O que que você diria do artista? O que que faz com que uma pessoa se distinga no campo das artes? É a parte sã ou a parte doente? E o que, né, da parte sã? Com certeza é a parte sã. É porque vamos dizer que tem essa questão da inveja, né, que o Dr. Kepp explica, que é a rejeição do bem, a não visão do bem. E a gente pode falar que o artista é uma pessoa menos invejosa, é a pessoa que vê a maravilha de Deus, que vê a maravilha da criação e que tenta abrir os olhos dos outros seres humanos, né, para mostrar essa maravilha. Então, é uma pessoa com certeza mais iluminada, menos invejosa, menos invertida. Porém, os artistas também têm as loucuras deles, né? Mas isso é, vamos dizer, em pequena proporção do que o resto da humanidade, eu acho. Vamos dizer, o Van Gogh, por exemplo, ele tinha problema de doença mental, mas aí você vê que as pinturas dele pioraram quando ele entrou no estado mais de doença, né? Então não foi Ele, isso que ajudou. inclusive, interrompeu a carreira dele, né? É, exatamente. Então vamos ver agora a Luciara, né? A Luciara Avelino, ela é de Brasília, ela dá aula para crianças. Vamos ver o que que ela tem a falar Crianças sobre essa questão. pequenas e grandes. Isso. Sou professora da Escola Milênio. Se alguém quiser estudar línguas, por favor, liguem para nós. O doutor Kepp estava falando do caso de sociopatologia, né? Da destruição, bombas, guerras, do poder. Então, eu estava pensando no livro novo do doutor Kepp, que é a Bíblia Trilógica, que ele acabou de lançar, um livro super bonito, que ele fala. Tem aqui um caso que eu gostaria de assim associar um pouco a isso que ele falou. Porque se o poder, né, grande, sociopatologia, causa. Assim, dá muito prazer para o poderoso destruir. Então, eu vejo a nível individual também. Se pega um indivíduo, por exemplo, quem está escutando, se você sente um prazer em ver o outro aflito, se você sente prazer com a destruição dele, com a doença dele, com a pobreza dele, se você vê no outro te causa um prazer, então isso mostra que o mal dá um prazer para a pessoa. Porque libera dopaminas e essas dopaminas causam prazer no organismo da pessoa. Então, isso é uma coisa patológica que precisa ser tratada. Então, o Dr. Kepp, num diálogo aqui, ele fala assim: uma pessoa fala, olha, eu sinto uma certa satisfação quando estou melancólico, sentindo-me à semelhança daqueles poetas dos tempos do romantismo, que morriam muito cedo. Aí o Dr. Kepp pergunta: o próprio sofrimento lhe causa prazer? Ah, doutor Kepp, por mais incrível que pareça, gosto de me sentir assim. Então, parece que o estado melancólico, depressivo, leva o organismo a liberar dopaminas que provocam prazer orgânico. E vamos aí fazer uma distinção, né, Luciara, já que a gente está fazendo um estudo mais aprofundado do romantismo germânico. Aliás, nós vamos ter um festival em Cambuquira em julho, verificando justamente as bases germânicas da cultura germânica e da ciência germânica para a humanidade e para a ciência trilógica, né? Então nós estamos estudando o romantismo e vendo que os românticos, eles tinham uma visão muito mais aprofundada da vida interior, o contato com os sentimentos, com as emoções, com o amor, enfim, com todos os sentimentos. E essa ideia de depressão, de melancolia, de ficar na fossa, isso é um antissentimento, não é? Agora vamos ver O a Ademar. voz abalizada de um médico, né? O brasileiro respeita, o mundo respeita muitos médicos. Então vamos ouvir agora a voz de Dr. Ademar, que atende milhares de pessoas por dia, o que que ele tem a falar? A senhora acha que um caso, por exemplo, de uma pessoa deprimida, ela precisa tomar medicação? É conveniente ela tomar medicação? Então, pela nossa experiência aqui com a terapêutica trilógica, o que a gente nota é o seguinte, que normalmente a pessoa chega com vários remédios e aos poucos a pessoa vai retirando. Mas o que se nota é que existe uma inversão assim, na psicoterapia em geral, que a pessoa sempre acha que é necessário um medicamento coadjuvante, que só a consciência ou só a percepção não é suficiente. Então, nisso aí, a gente vê que existe uma grande inversão, né? Que só a conscientização, a percepção dos problemas, né? E a ligação a algo bom, a sanidade, a pessoa consegue aos poucos ir saindo da doença. Agora, é claro que cada caso é individual, mas é importante, inclusive a medicação, junto com a psicoterapia, tira a pessoa da consciência, ou seja, porque tira os sintomas, e aqui a gente está exatamente para trabalhar com os sintomas. Então, existe uma preocupação de muitas pessoas que, tomando antidepressivos, elas possam mudar a personalidade. Existe um fundamento nisso? É, não existe fundamento, porque o importante... Não, mudar para pior. É, existe um fundamento na questão se for para piorar, aí existe, é claro. Então, ver a voz abalizada de um médico dizendo que a medicina não cura os sintomas psicológicos. Agora, vamos ouvir a Selma. Vamos falar sobre o aumento da incidência das doenças mentais que está sendo super comentado, Selma. Que o mundo todo está verificando um aumento enorme, exponencial, de manifestações de depressão e mesmo de psicose maníaco-depressiva, crises de pânico, esquizofrenia, etc. A senhora acha que existe algum motivo para que isso esteja acontecendo e, na sua visão trilógica, qual seria? Bom, eu acho que a situação do nosso planeta está muito difícil realmente hoje, né? Eu acho que as pessoas estão entrando assim muito em desespero porque elas não sabem muito como lidar com essa situação. Eu acho uma situação que já vem se carregando há muito tempo, agora está chegando num momento muito crítico. E se as pessoas não tiverem esse esforço de fazer essa volta para o interior, para perceber que toda essa destrutividade que se vê fora, as complicações da natureza, inclusive, partem, antes de tudo, do interior do ser humano, não vai ter saída, né? Então, as pessoas entram em pânico, em depressão, tudo com um desespero muito grande. Então o que a gente verifica é que isso que se diz, que o louco é aquele que está fora de si. Então, as doenças mentais aumentando significa que os seres humanos estão cada vez mais sem contato com o seu interior. Sim. E que essa dispersão, essa exteriorização que Kep fala nesse livro, A Bíblia Trilógica, a projeção, causam esse inferno que nós estamos vivendo. Então, existe uma razão objetiva na filosofia e nos hábitos de vida dos seres humanos hoje, que são muito piores do que os anteriores. Ah, problemas sempre existiram, mas esses problemas precisam ser sentidos e conscientizados. Então, vamos ver o Léo agora, né? Estamos quase em cima da hora. O que o Léo tem a falar? Então, completando esse assunto, um dos capítulos que o senhor aborda aqui nesse seu novo livro, A Bíblia Trilógica, é exatamente um aspecto dessa filosofia de vida atual, de que a pessoa mudando, ela melhoraria. Então, a pessoa quer mudar em todos os sentidos, na profissão, no casamento, na cidade onde mora. A pessoa vê algum problema, já pensa que ela vai melhorar se ela mudar. É um aspecto dessa filosofia de vida que faz as pessoas cada vez mais loucas, né? Mais doentes. Que livro que o senhor está lendo? A Bíblia Trilógica. O que é que o senhor acha desse livro? Fundamental para a pessoa em vários aspectos. E um deles é esse, que a pessoa, como o senhor disse, trabalhando para o bem é que ela vai melhorar, não tentando mudar uma consciência que ela está tendo. É um tipo de evangelho, assim, científico, né? É, explicações evangélicas, assim, bíblicas, de um modo científico. É científico porque o senhor explica aqui que o que Cristo falou, que é fundamental, agora falta a pessoa ver que ela não segue o que Cristo falou. E por quê, né? E por quê? Aí, aliás, Léo, ele fala sobre pontos fundamentais que angustiam a vida de todo mundo. Ele fala sobre inferno, purgatório e céu, de uma forma psicológica. Ele explica o que que é, quer dizer o inferno, o que que quer dizer o purgatório, que é a desinversão, e o que que seria o céu, que seria a consciência plena, né? Que é o nosso destino, muito interessante, né, Cláudio? É muito interessante. Nós esperemos. Vamos para um desses três lugares. Bom, se a gente chegar no terceiro, melhor ainda. Então, nosso telefone é 3032-3616, código 11, e o nosso site é www.trilogiaanalítica.org. Estamos à Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E nós aqui estamos atendendo clientes em sessões individuais e de grupo, dando palestras, temos livros terapêuticos, programas de televisão e de rádio. Conheçam a ciência universal. Até a semana que vem.